Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Que isso, mano?